verdade é Mumble, né? Um episódio de Black Mirror. É. Ele é bem. Muito bom. Esse é muito Black Mirror. Muito, muito. Esse é muito Black Mirror. Essa é uma ideia, engraçado, né? O Russell falou que essa é uma ideia que anos atrás ele originalmente propôs essa ideia para o Moffat escrever na época do 11 com a Amy, se eu não me engano. Uhum. Eu não sei exatamente o que, que ia ser essa ideia, porque obviamente a outra temática oculta do episódio não se aplicaria, né? Uhum. Existe racismo com ruivas, lógico, mas não acho que teria o mesmo peso. Eu acho que talvez não seja só esse elemento, não seja esse elemento, né? Seja o elemento da rede social, da alienação. Da rede social, da bolha ali, né? É literalmente uma bolha, né? Ao redor da cabeça dele. Mas o interessante é que muito antes desse episódio de War já tinha essa declaração dele de que essa história a gente não pôde fazer porque não tinha grana, não tinha. É muito caro pra época, tinha muita limitação técnica. Uhum. E é interessante, tipo assim, cara, porque na verdade. Aí você vê, não é um episódio assim que tenha muita ação, muito nada do tipo. Mas aí esse episódio te lembra de outras coisas mais sutis que custam muito dinheiro. Que não necessariamente assim, não tem grandes explosões ou grandes perseguições nesse episódio, mas você percebe coisas sutis ali que você reconhece ali o Disney Money acontecendo de formas mais assim. No número de extras que tem no episódio, figurante, né? Só isso já é um pouco caro. Sim. Aquela bolha, ela é um efeito simples, mas é um efeito digital que aparece o tempo inteiro, o episódio inteiro. Quanto mais tem... Milhares de situações, né? Em situações cotidianas, em situações de ação, em situações de... Exatamente. As é engraçado que aquelas lesmas, elas já haviam vazado em imagens de gravação e elas eram práticas. E aí no episódio, elas são praticamente CG. Então eu não sei direito se elas são práticas complementadas com CG, que é aquilo que fizeram no MIP, que eu até elogiei no outro episódio. Uhum. Ou se as versões práticas foram só colocadas no set como referência para o CG depois. Talvez. Eu sei que eu achei elas muito bem feitas, né? Elas não se mexem muito, né? Óbvio. Mas elas são muito eficazes. E a própria cidade, né? É um local bem amplo. É mais amplo que o Boom, que é um planeta inteiro. Sim, é bem amplo. Né? Então, eu acho o episódio... É isso, muito bonito. Tem um design de produção interessante. Tem uma paleta de cores... É distinta também, interessante. É muito legal. Sabe uma coisa que eu fiquei pensando o tempo todo? Por que, que essa sociedade é preocupada com decoração de ambiente se tá todo mundo o tempo todo vendo essa merda dessa bolha? Pois é. Né? Tudo tem um estilinho. Eu acho que já tá. Eu acho que aquela vibe, mas você vê que é tudo muito impessoal também. Você não vê o apartamento. Sim. Da protagonista, que a gente, que é o que a gente vê ali, não tem nenhum traço dela. Né? Sim. É uma coisa muito prática. O escritório é vazio, né? Tipo, umas mesas isoladas vazio. Então, eu imagino que isso aí, assim, né? A corporação que projetou isso aí é tipo um Airbnb, assim, mais profissional. Um hotelzinho, né? Eles projetaram de uma forma prática, bonitinha ali, mas bem pessoal, e ninguém nunca alterou, né? O modelo. Sim. Aparentemente o Rick September alterou, mas a gente infelizmente não teve a chance de ver o AP dele. Imagino que o AP dele deve ter cheio de pôster, né? Provavelmente, né? Ah, uma guitarra, sei lá. É, encostado na parede, né? Um pôster do David Bowie. Sim, talvez provavelmente uma estante de livros. Claro. Uma samambaia, né? Sim, e aí, tipo... Esse episódio, ele tem essa questão da crítica social foda, né? E é interessante como que, tipo, eles vão... O que, já perdemos muito... É aquele meme. Ah, eu acho que a esquerda vai gostar, cara. Esquecemos muitas... Tipo, pensando em tecnologia e internet hoje em dia, já dá pra dizer que esquecemos coisas do que é ser humano por causa dessa forma de viver. Eles chegam ao ponto de esquecer como se anda por causa disso, né? Eles Sim. levam isso para um extremo para falar dessa questão, né? Tipo, e aí, ela aprende rápido, né? Metade do episódio ela já aprendeu já a correr, a andar. Já porra, tá acostumado. Né? Andar. Não, pô, ela andava antes. Em algum momento ela andou. Ela foi para lá. Sim, é só meio que um desajuste do cérebro depois. Mesmo, né? Um desacostume, como um enjoo ali que passa, né? Depois de um tempo. Mas não sei se você quer comentar algo mais sobre o grosso do episódio, mas o grande momento dele realmente é o final, né? O twist, para onde É. ele vai caminhando nos seus últimos ali 15 minutos. Eu vou, assim, essa parte da rede social, ela é como se fosse é um Black Mirror para criança, assim, né? Porque não é bem da cara, ela tem uma bolha literal, e isso é charmoso, eu não tô reclamando disso, né? Mas é interessante pontuar que são alegorias muito óbvias que são criadas justamente porque isso é interessante, né? Ele cria uma crítica de rede social bem thread do Twitter, né? Bem bobinha, digamos assim, mais inventiva, imaginativa, interessante visualmente, né? Ainda assim, mas para mascarar a verdadeira alegoria, que aí sim é mais sutil e mais cruel, né? Ali tá tudo bem na superfície, tá tudo muito uma aventurinha muito bobinha até, né? Não, e Um faz. episódio da semana Sabe aquilo que a gente que estava vira. comentando sobre como muitos influencers já têm alguma certa quantidade de dinheiro, né? Que a gente falou naquele episódio, desconecta muito, né, naquele rant. Total, Conecta muito com esse total. episódio, né? Porque aí você vai reparar, não, peraí, todo mundo tá brincando disso daí? É riquinho. É um monte de boy. Sim, E a gente sim, aqui sim. achando que a gente é como a gente. É só um monte de boy. Sim. Bande de E boy assim, escroto, inclusive, né? sim. Mas assim, tirando o Black Mirror, né? Geralmente, quando alguma série de TV ou novela, ou qualquer coisa assim, vai falar sobre rede social, é sempre um pouquinho cringe, assim, é sempre um pouquinho. Parece um velho falando sobre. Esse episódio tem um pouco de assim. Eu não sei se uma bolha de rede social seria isso, entendeu? É porque também deve ser muito difícil produzir, né? Mas eu acho que seria uma vibe um pouco mais. Não estaria só num eterno FaceTime com seus amigos. Eu acho que você estaria vendo TikTok, você estaria vendo um vídeo de alguém amassando um bolo enquanto discute, sabe? É, mas Estaria ao mesmo vendo tempo, alguém fazer o uma que tá acontecendo na make. internet varia da época que você tá, né? E do que tá na moda na época. Agora o negócio é Pois vídeo é. rapidinho. Nem sempre foi assim, né? De repente, nessa época, a moda vai ser realmente ficar em contato ali, em touch, com seus amigos fofocando. É, porque o que ela faz ali basicamente é ficar em live, né? Tipo, ao invés de você usar um WhatsApp, você fica em live. Mas aí se você vê também como que eles têm um, né? Sempre aparece o número de. Tipo, todos eles são influencers, na verdade. Todos eles estão preocupados São, porque todo mundo tá maquiado, todo mundo tá bonito, com a roupa mais linda, com o cabelo perfeito. Então tá, tipo, todo mundo meio que seguindo uma determinada imagem. Ela tem aquelas cobranças que o próprio Dotty fica fazendo pra ela, né? Tipo, não faça xixi, tipo, seja menos humana, isso eu achei muito aleatório a coisa do xixi, né? né? Eu até agora não entendi muito bem. Sim, aparentemente não é uma boa ideia. Não sei. Não Qual entendi. é a do xixi? Não deve urinar. E outra coisa também, ela tá fazendo várias atividades enquanto conversa com as pessoas, porém ela sempre enxerga todo mundo como se estivesse sentado com uma telinha atrás. Isso quer dizer que as outras pessoas também estão vendo ela dessa forma? Isso é tipo um Eu filtro acho que esse do. é um filtro. É, acho que sim. Ah, Acho que sim. tá. Na verdade, Entendi. você não tá vendo a pessoa, você tá vendo, tipo, uma Um aqueles. avatarzinho. É, tipo, a Lu do Magazine Luiza. É isso que você tá vendo. Você não tá vendo a pessoa. Faz sentido. Um outro comentário breve também Até porque curioso é que. o fundo é sempre uma cor chapada, nunca é exatamente onde a pessoa tá, né? Sim. É porque elas realmente estão sentadas, né? Sempre. Elas não é só o fundo que tá mascarado. Elas realmente estão sentadas, não estão fazendo mais nada nunca. Sim, elas estão A sentadas como se protagonista. fosse um depoimento de reality show, É. né? Enquanto a protagonista tá andando pela casa, escovando o dente, vai na rua, senta no trabalho, então, perguntando, tipo, esse filtro tão mais caro, ela usou. A gente sabe que isso foi feito porque, de novo, seria talvez muito impossível você filmar 1 milhão de telinhas ali, cada um fazendo uma coisa. Muito mais prático você colocar sentado numa tela, num fundo, né? Mas, enfim, faz sentido. Eu só queria confirmar aí mesmo se minha teoria tava certa. Sim, mas bem, também é parte do tema dessa temporada das coisas não serem profundamente explicadas, né? De você ter coisas que são assim, porque são assim, porque a gente está trabalhando muito mais o imagético aqui, a mensagem que a gente está passando, a história que a gente está contando, do que os detalhezinhos de como isso está acontecendo. E aí, do nada, né, tem essa virada. Que aí no começo, assim que o doutor aparece pra ela na tela, ela bloqueia ele na hora, né? E aí a gente entende o quê? Tipo assim, ela tá ali na bolha dela conversando amenidades e vem esse estranho que ela não conhece, não tá na rede de amigos dela, falando que ela tá, ela vai ser morta, corre, foge. E ela, tipo assim, não, não quero lidar com isso. E ela bloqueia ele e imediatamente começa a cantar o biquíni de bolinha amarelinho, tão pequenininho. É, mostrando que ela realmente voltei para minha fuga, não venha trazer problemas reais para minha vida e tal. É dessa forma que você entende no começo. E aí aparece a Ruby, e a Ruby ela dá um pouco mais de ouvidos. Mas eu também entendi que é porque a Ruby não é uma adulta chata. Ela chegou ali, é uma lourinha bonitinha, que nem ela se identificou, aquele Jovem, cara né? de Sim. influência. É, entendeu? Então, é, eu também não levei para esse lado racial, né, da discussão. Muita gente aponta que uma das pistas para você reconhecer o que está acontecendo é que todo mundo ali é branco Sim. nas. Quando vem a revelação mais clara do episódio, é realmente, velho, todo mundo era branco, né? Só que aí, e depois eu posso entrar um pouco mais em detalhe sobre isso, né? Quando eu vou comentar um pouco sobre críticas negativas que eu vi de pessoas negras e tal falando sobre esse episódio. E aí, que assim, acho importante, né? É pontuar que é uma visão, né? E é uma visão de quem está interessado diretamente nisso. É, não foram todos, né? Mas algumas pessoas levantaram que você não pode dizer que você deveria ter percebido que todo mundo é branco, porque todo mundo sempre é branco. Entendeu? Tipo assim, embora eu pontue isso de uma forma assim, não, realmente, Não, o a gente episódio sabe também que. te enganar, né? Ele também usa isso pra te enganar. Ele usa esse white by default do audiovisual É, exato, pra gente exato. registrar. Porque você vai ver um Não, negócio mas assim. mais Mas antigo, é assim. sempre assim. Sim, mas aí você também tem que. Mas aí eu contrapontuo que. A gente sabe que tem tido um esforço de uns tempos para cá para diversificar mais os elencos, nem que sejam em papéis coadjuvantes, figurantes, né? Então, num episódio que não fosse sobre isso, teria sim um pouco mais de diversidade nas telinhas. Apareceria ali uma indiana que falaria três coisas, mas apareceria. Não teria importância, a gente sabe. Talvez, né? Mas teria um pouco disso. Então, todo mundo ser branco não te choca tanto quanto deveria logo de cara, talvez. É uma coisa que você demora a perceber justamente por isso. Porque você está acostumado a ver, né, o branco sempre em tudo. Mas ao mesmo tempo, você pode sim perceber que, engraçado eles não estarem assim, não terem se esforçado tanto em diversificar um pouco o elenco, esse elenco de influencers, né? Sim. Tipo, aqui a ficha caiu para mim durante o episódio, sabe? Quando acabou, assim, teve a revelação que eu toquei. Ah, realmente, não tinha ninguém Sim. ali que não era branco, né? É, É, sim. mas eu acho que também, tipo, essa percepção é super complexa, super pessoal, né? Pode ir até de uma questão geracional, como você disse, essa preocupação maior em mídias recentes. Eu e o Cristiano, a gente tava olhando material de Star Wars, de tipo, sei lá, 10 anos atrás, é todo mundo branco. Star Wars Online, o jogo. Vai aparecer. Se não é branco, é alienígena. É assim, é assim. É uma brancaiada, todo mundo louro de olho azul, velho. É, sem condição, sem condição. Penso. E é um negócio que, tipo, na época a gente nem estocava, né? São pessoas, tá aí a galera, acabou, né? Tinha uma certa cegueira para isso. É, que a partir do momento que mudou, essa cegueira vai se diluindo. Mas ao mesmo tempo, se você tem mais idade ou se você tá mais acostumado a assistir coisas antigas. É realmente dá para passar batido, né? Dá para passar batido. E para mim passou batido durante boa parte do episódio, né? Realmente o episódio teve que falar na minha cara o que que tá acontecendo para eu acabar de entender ali, né? E ainda mais que tipo tem uma característica são pessoas que a gente vai descobrindo que são ricas, que são filhinhos de papai, com a vida ganha, estão ali trabalhando 2 horas por dia meio que só para cumprir tabela, né? Então a gente vai aos poucos entendendo isso sobre os personagens, mas eles são colocados de uma maneira também inocente, né? Tipo, a menina não sabe andar, a menina, tipo, de certa maneira, ela é um pouco vítima desse negócio, né? Só que aí chega lá pra frente e ela te mostra que ela também é capaz de coisas horrorosas, né? E logo em seguida vem a revelação da questão racista. E a questão racista é complexa. pro caso do Doctor, porque é a primeira vez que o Doctor sofre racismo, né? Ao contrário de uma pessoa negra, que tem como, normalmente nasce negra e, por isso, sofre racismo desde sempre, o Doctor não era assim. Ele é agora. É o primeiro ano que ele é negro na vida dele. Sim. Então. Ele foi a doutora Tem a fugitiva, fugitiva, mas ele não mas lembra. Então não não conta. lembra, e a gente também não sabe que tipo de situação, se ela nunca teve Vai ver, ela nunca teve numa na longa. situação. Sim, exato. Ela pode ter vivido em Gallifrey a vida dela inteira, não sei. É, não, enfim, não tem como saber, tá também aberto, né? Então, de qualquer forma, foi a primeira vez que ele experimentou isso, sim, né? Porque se ele já passou por isso Lembra, alguma foi a vez, ele primeira não vez. lembra. É, É. sim. Então isso tá até na reação dele, né? Isso tá até na reação dele. Uma pessoa negra, quando sofre racismo, ela pensa, ah, isso de novo. E ele não. Ele entra em choque, né? Ele fica ali em desespero. O que que tá acontecendo? Ele demora para entender o que tá acontecendo. Você vê que ele não tá acostumado a estar nessa posição. Sim. Então, isso eu achei pro personagem, O tipo, pô, uma pedra que caiu assim, né? Tá. Uma coisa que talvez nunca tenha sido tão Não, profundamente. você vê na Esse aí foi M-tape do chute, né? Ele vai ser indicado, o M vai passar essa cena Nossa, né? quando estiver anunciando ele, porque Você vê o o que coração ele dele transmite quebrar, né? O ali. raio-x assim do coração dele quebrando. Não, o que ele transmite ali, assim, aquela incredulidade no começo, e ele dá uma risada, tipo assim, não é possível, né? Não, e aí quando ele vai realmente percebendo que é isso aí, é isso mesmo, e a galera não vai morrer, prefere morrer do que fugir com ele. E aí vai batendo aquela tristeza, aquela coisa, aquele rancor E mesmo. na minha opinião, a Ruby Enfim, entregou muito bem também. O jeito como muito ela bem. mesmo vai percebendo, e percebe antes dele, Sim, né? Enquanto ele tá tendo um sim. fit de raiva, ela já vai pra tristeza, já começa a chorar antes. Sim. Isso E faz é um sentido ela perceber momento antes dele, né? Porque a partir do extremamente. momento que, né, é uma novidade para ele, ele não tá se vendo o tempo É. todo, né? Ela tá vendo ele o tempo todo, ela tá mais consciente também. Pois é, cara. Eu achei muito interessante, porque saiu de uma coisa que era outra coisa. E aí, uma porrada no meio, o doutor só aparece mesmo nesse final, inclusive usando a roupa que eu mais gosto, que para mim devia ser o uniforme dele, aquela roupa que ele usa, foi a primeira divulgada quando divulgaram o visual dele, foi com essa roupa, que a gente achava que esse ia ser o uniforme dele antes de descobrir que ele, na verdade, ia ficar mudando. Eu adoro essa roupa. É, e essa, pasme, né, foi a primeira cena que o Chute Gato gravou Caramba, sério? como Doctor, é. Caramba. A primeira, uma das primeiras, eu posso. É isso, é porque eu não vi, eu não tô vendo os Unleashed que estão saindo. Mas é isso, foi logo no comecinho da produção essa cena. E imagina, você tá pisando pela primeira vez ali no personagem, você já tem que entregar isso, né? Nossa, né, velho? Pesadíssimo. É muito Aí também já tenso. seta o tom do que vai ser essa temporada para ele, né? Porque realmente estão É. desdobrando a capacidade de atuação desse menino ao máximo, E assim. espremendo, assim, né? E assim, eu achei interessante que ele tenha escolhido abordar esse o racismo. Eu não estava esperando que ele fosse. Eu não esperava que ele fizesse isso. Seria interessante, né? Desde o começo a gente sabia que seria interessante se ele fizesse, porque você ignorar também é uma saída. Né? Não, não, não é ignorando, ignorar não é a resposta, né? E assim, a série já ignora o suficiente para tipo, ele não vai ser Pra... confrontado com isso em toda a história do passado, por exemplo, sabe? Não é um negócio que vai estar perseguindo ele. Mas aí que tá alguma. Pode falar, desculpa. Ah, só isso mesmo. Não, porque o que acontece? Porque as críticas negativas que existem a esse episódio é o seguinte: algumas pessoas falaram que essa não foi a melhor forma de você abordar o racismo na história, porque você. Talvez algumas pessoas sentiram que você deveria ter se comprometido mais com a temática e que, de uma certa forma, você colocar o racismo como um twist no final de um episódio mais engraçadinho, talvez, do episódio que não era sobre isso, um episódio que se passa num futuro muito distante, em outro lugar. É como se algumas pessoas sentiram que isso tirou assim a coisa mais palpável, digamos assim, que o racismo deveria ter, que ele teve na Inglaterra na época dos Beatles, que não sofreu racismo, entendeu? Lá. E agora você vai sofrer nesse episódio, que tem esse outro contexto. Talvez algumas pessoas acharam que o episódio não se comprometeu com o tema da forma assim, que merecia. Ah, mas vamos lá, né? Também não é necessariamente. Ah, o episódio do racismo foi, check, nunca mais falamos do assunto. Pois é. Talvez vejamos. E, tipo, seria chato o Doctor ser perseguido. Porque, assim, eu acho interessante eles usarem. Eu acho interessante eles usarem um episódio no futuro. Porque é uma visão muito positivista a gente imaginar que, tipo, no passado as coisas eram assim e agora as coisas não são mais, sabe? Isso não é verdade, né? Até a gente viveu ano suficiente para perceber ao longo da nossa vida altos e baixos entre questões mais progressistas e questões mais conservadoras. Isso vai e vem, né? Isso é um movimento. Isso vai depender de em que lugar você está, quem está ao seu redor. É interessante lembrar que o Doctor passa o episódio ali do Devil's Chord praticamente todo num estúdio de música. Então ele está lidando com músicos, talvez pessoas que estejam mais acostumadas a lidar com pessoas negras, já que o espaço da música é um espaço com mais pessoas negras do que você vai encontrar em outros espaços, historicamente. Eu acho que tem Mike, esses. Oi. desculpa, segura um pouquinho que meu irmão tá indo embora, preciso falar um negócio com ele. Tá bom. Se você quiser mutar seu microfone para não pegar. Tá, só segura o pensamento. Beleza. Eu vou aqui cantar um pouco. There's always a twist, there's always a twist, there's always a twist in the end. Tô com sono, mas um sono. Bom, que falta só mais um episódio. Aí, eu vou poder ir pra cama dormir. Tô acordando às 5 da manhã pra trabalhar. O pessoal tá em outro fuso horário, na empresa que eu trabalho, mais cedo. E aí eu tava começando às 9. E quando eu começava, tinha, tipo, esse pessoal já tava no meio do trabalho, assim, sabe? E eu tinha várias horas de trabalho que pareciam um dia inteiro de trabalho, assim, condensado. Tava muito pesado. Aí eu comecei a acordar mais cedo. Tô começando a trabalhar às 7 e acordando às 5, porque eu preciso de bastante tempo pra, tipo, pegar no tranco. Acordar, comer alguma coisa e tal. Então, tô acordando mó cedo. Aí eu tiro um cochilo à tarde. Voltei. Opa, tava explicando aqui algumas coisas que eu tô com sono e por quê. Ah, tá. Só preenchendo o vazio, porque eu não vou cortar. Ah, ainda não acabou. Então, peraí. É isso. Tô acordando às 5, às 7 de tarde eu tiro um cochilo. E hoje eu tirei um cochilo especialmente curto, porque teve um monte de problema aqui em casa, faltou luz. Voltei. Aí voltou agora? Legal. Voltei. Eu comecei a terapia aqui, tava contando o meu dia Bom. pra galera. Mas podemos voltar. Desculpa ter interrompido o seu raciocínio. Se ainda conseguir, retome, E que por favor. é isso? Peraí, eu tava falando. Dos ambientes que ele frequenta. Isso, então eu acho interessante isso estar num episódio no futuro. E outra coisa, pelo menos o contato que eu tive com o racismo eu mesmo, né? Especialmente aqui na Argentina, em que eu sou ainda mais racializado. Tipo, eu fui do Rio para São Paulo e reparei uma racialização maior minha no olhar das pessoas. E aí eu vim para Argentina e reparei mais ainda, né? O racismo, ele surpreende, ele vem do nada. Ele é um soco no estômago que você não espera muitas vezes, sabe? Você tá ali só vivendo a tua vida, às vezes, com pessoas que não são racializadas, e aí você esquece por um momento que tem esse negócio, até ele te acertar em cheio. Então, eu acho interessante isso, e eu acho que tipo, reduzir ao assunto racismo, já foi o episódio do racismo, nunca mais vamos falar disso, para um Doctor que é negro, que vai ficar aí várias temporadas, pressupor isso me parece um pouco apressado. Total. Me parece um pouco apressado. Eu só acho que, óbvio, ia ser outra série. Se toda vez que o Doctor viajasse no tempo, ou ele ficasse tendo que lidar com isso, com esse assunto o tempo inteiro, né? Até porque, tipo. Eu não acho que as pessoas tenham criticado que ele, assim, não é que tenham dito que ele deve sofrer isso o tempo todo, não é isso, né? Mas eu acho que talvez algumas pessoas esperavam que, pelo menos essa primeira vez que abordasse a temática, fosse uma coisa tipo o episódio da Rosa, né? Da 13, que trata do racismo de uma forma um pouco mais séria, direta, didática, né? Sim. É, só que aquele negócio, o impacto desse final, ele passa a mensagem, entendeu? Super passa, super Ele passa. passa a mensagem. Super Ele passa. assim, a monstruosidade do racismo, ela não é diluída pela forma com que é introduzido nesse episódio. Não é porque ele fica claro apenas no final, ou porque tudo que antecedeu a ele era tipo uma aventurinha. Não é porque a história te faz, inclusive, torcer pela racistona, né? Inclusive, a galera ama o Rick September, mas a gente nem sabe exatamente se ele é racista também, no É, caso, bem, porque aí. ele deve ter aí Mas suas ele não, questões, sem ele é. dúvida. Não, assim, ele é mostrado como alguém fora da curva naquele mundo. Você imagina que pelo menos ele tem a mente um pouco mais aberta, mas ele pode sim ter os seus A gente defeitos. acabou de falar, né? Você vive numa sociedade fascista, você tem seus microfascismos. Enfim, tem que ir lá Exatamente. ver o cara 24 horas por dia pra ver. E aí você apresenta também é importante você criar empatia por esses personagens, porque mostra que o racista ele não é um vilão de desenho animado que tá torcendo o bigode, né? Ele é a sua amiga, sua vizinha, ele é você, sou eu, né? É, isso existe em todos nós, né? A pessoa que você mais ama no mundo é aquele seu parente, aquele seu pai, seu avô, seu tio que você ama. E ele tem falas absolutamente racistas, né? Sim, E aí e você tem que vamos lá, né? conviver A com essa partir do momento que contradição. o episódio te coloca no POV da personagem racista, e aí, qual racismo que existe em você? Quando você tá sendo racismo, racista não sabe. Tipo, É. né? A gente não toma a vacina contra o racismo, e a gente vive numa sociedade racista. Então, quando que o racismo nos atravessa? Sim. Se, seja Agora. seja nos machucando, ou seja nós perpetuando essa violência. Agora, por melhor que o episódio seja, e eu gostei muito do episódio, assim, dentro dessa mesma crítica, né, tem uma que eu acho que eu concordo, porque assim, mesmo gostando do resultado final, eu acho que se Russell, ao invés de ter escrito diretamente esse episódio, tivesse chamado um escritor negro para escrever, talvez a história fosse ainda melhor, do jeito que a gente nem consegue imaginar agora, porque já foi tão boa, né? Mas talvez tivesse alguma coisa a mais, fosse mais sofisticada Eu ainda. Não sei se. concordo e eu espero que aconteça ainda nessa run. O caso do Doctor, de novo, é muito complicado, né? Na verdade, o RTD tinha um problema, uma bomba na mão dele, né? Que é tipo. O que aconteceu com o Doctor é uma coisa que não acontece com as pessoas. Não existe transracial. Essa não é uma coisa que tem. Mas o Doctor é, porque é da natureza dele, da característica que ele é. Então é parte do ser alienígena dele, né? Então, tipo, ao mesmo tempo, como desenvolver isso no personagem sem, ao mesmo tempo, passar uma mensagem esquisita, errada, para as pessoas que, enfim, né? Para as pessoas da vida real, para as pessoas que não passam por esse negócio fantástico e mágico que o Dr. passa, que é a regeneração. Teve uma certa comparação, né, com aquele primeiro episódio onde a doutora de fato sofre uma misoginia de uma aventura que atrapalha ela, né? Que é aquele do Witchfinders. E também foi uma primeira vez que ela sofreu algo assim, e aí, da mesma forma, esse episódio é a primeira vez que o doutor está se confrontando com isso. E é isso. A três era muito fechada, né? Ela não demonstrava muito seus sentimentos. Então, você não sente essa pedra caindo que foi o 15 passando por isso. E assim, eles apontam, né? Falam assim, ah, porque a pessoa negra ela não tem muito direito de se revoltar, né? A gente espera que seja sempre muito cheio de compaixão e tal, que gostariam que o doutor não tivesse sido tão compassivo assim com. Porque até o final ele insiste, né? Ele fala, não importa o que vocês Mas pensam. é porque não é uma pessoa É, negra, é como se fosse como que exatamente. seria se você fosse negro, de repente. Exatamente. E aí o povo Sentir na pele usa. por um dia, sabe? Meio assim, esse primeiro episódio pelo menos é dessa maneira, porque é novidade para ele ainda. Exatamente. E eu vi assim no Twitter, né, alguém usando um trecho que é um episódio com o Capaldi e a Bill, em que eles vão pro passado e a Bill sofre um racismo e o Capaldi dá um murro na cara do cara, né? E aí uma pessoa pontuou isso que você tá falando, né? Que tem uma diferença entre você estar tá presenciando o racismo e você sofrer o racismo, que Sim. naquela cena o doutor Tanto que você vê que a Ruby reage antes. Isso, e a Bill, nessa cena em que eles colocaram para ilustrar, ela tá lívida, sentada, e ela é uma personagem forte, ela é uma personagem brava, né? Quando ela Ativa, né? precisa Sim, ser. sim. E ali ela pegou tão de surpresa, foi tão chocante Que para ela, que ela desmonta. ficou. Isso. E imagina então, e ela é uma pessoa negra que tem uma vivência desde criança, né? Ela é uma pessoa negra. Imagina o doutor que realmente está percebendo isso agora. Então eu achei muito apropriado a reação dele, na verdade. Sim, é o que eu acho também. Eu acho que todas essas críticas podem rapidamente ir embora com o tempo, conforme esse personagem Sim. continua se desdobrando e a gente vê essa questão se desdobrando de outras maneiras. E espero que com o convite de um roteirista negro, né? Essa temporada Isso. teve essa característica de, tipo, parece ter uma equipe reduzida, né? Tipo, o RTD escreve quase tudo, tem a mesma atriz repetindo papéis. É, são características, me parece, de uma produção que está tentando enxugar a quantidade de gente envolvida. Ele prometeu mais diversidade de escritores a partir da segunda temporada, que já meio que tá pronta, né? Já foi gravada, então se ele falou isso, mas tomara que seja verdade. Mas não só por isso, não só por causa de questões que são específicas, assim, mas por, assim, faz bem, né? Episódios que são pessoas diferentes. Sim. Como vai provar o próximo episódio, né? Do Rogue, que também não foi escrito por ele e já traz, apesar de parecer muito uma história dele, mas já traz um frescor, assim. Ele escrever a temporada inteira é impressionante, parabéns, né? Eu acho impressionante mesmo. Como uma cabeça só pode produzir tantas ideias, né? Parece que é um potencial criativo sem fim. Eu acho, eu fico embasbacado. Nessas séries britânicas têm essa tradição de serem muito escritas por uma pessoa só. E eu aplaudo muito eles por isso. Mas para uma história como Doctor Who faz muito bem, né? Uma diversidadezinha, mais escritores dividindo ali. O Russell ele já reescreve mesmo a ideia das outras pessoas, isso é interessante, mas é legal que pelo menos a base tenha sido escrita por outro alguém, né? Sim. E aí podemos falar de Rogue, né? É, como você Podemos. disse, se parece uma história do RTD, mas a impressão que eu tenho é que é quase tipo alguém que é fã do RTD e da run dele de 2005, meio que fazendo, ai, como seria o meu episódio na run do RTD, sabe? Foi escrito por duas mulheres, né? Essa é a mulher que escreveu a Loki. Sim, eu tô ligado. E ela é americana? A outra eu não sei. A que escreve episódio junto com ela, não sei se também é parceira habitual dela ou se foi só nesse episódio. Mas Eu é de teria que certa maneira, tipo, é interessante que é a galera da Disney, né? Escrevendo Doctor Who, de certa maneira. Se é a escritora de Loki, né? Sim. E é interessante porque a escritora de Loki, ela tentou colocar uma coisa mais queer no Loki, né? E a Disney só deixou uma fala super ambígua e tá ótimo, Você é né? louco, né? Então, eu acho legal. E aí, o legal é que o próprio. Eu tava lendo sobre isso também, né? Como é interessante que o próprio Russell foi alguém que foi muito. Que foi da internet reclamar. Falando que é um absurdo o que a Disney tinha feito com o Loki, né? Põe o Loki falando que já eu pego meninos e meninas e tá ótimo. Que porra é essa? Isso não é representatividade porra nenhuma, né? Então agora é um momento quase que poético que agora junte ele com ela fazendo uma história super gay na Disney. Sim, né? Meio que em Doctor Who pode. entendeu? Full E circle. bem, né? É algo que tem várias dicas ao longo da temporada, mas é algo que mostra que a homofobia característica da Disney não contaminou o Doctor Who, pelo menos não por enquanto. É, pelo contrário. Isso dá credibilidade à declaração dele de que a Disney, na verdade, não tem muito controle criativo na série. Eles dão sugestões que ele pode ou não acatar e que a força criativa mesmo ele ainda tem autonomia, é mais a BBC, a Bad Wolf Productions que está fazendo, né, que está produzindo Doctor Who agora. E de certa maneira a Disney bota lá quem pode estar insatisfeito, né? Enfim, um lugar para escritores que querem fazer uma determinada coisa poderem fazer essa coisa, já que eles são homofóbicos em boa parte do resto da sua obra, né? E mostra também que a Disney ela tá respeitando Doctor Who, não tá esperando demais, não tá querendo que Doctor Who seja um evento como uma série da Marvel, entendeu? Sim. Eles estão respeitando o que Doctor Who é, o público que tem. Obviamente tem a vontade de expandir esse público, mas continua sendo algo nichado, vai ser sempre nichado e tá tudo bem, né? E é por isso mesmo que é tão bom às vezes, talvez. Sim, que tem mais liberdade, né? Como todo Pois produto é. nichado. Eu dei uma olhada aqui sobre as duas. Parece que essa coisa delas trabalharem juntas é uma novidade. Por enquanto, elas escreveram esse episódio do Doctor Who e elas vão fazer estão fazendo o roteiro do filme de The Sims. Tá. Então, são essas obras que elas coautoraram juntas por enquanto. Então, parece ser uma parceria recente Não sei, da não vai Katie ser um Harrow. filme de The Sims, né? Se for na vibe, na pegada da Barbie, pode ser interessante. Sim, né? Sim. Bem, The Sims tem muito, muito potencial de humor, né? Dá pra fazer muita coisa interessante na Sim. pegada da Barbie, os cristalzinhos na cabeça da galera. Não, assim, uma pegada de aproveitar a ideia para fazer um comentário social, fazer uma coisa bem meta, Sim, bem faz as fantástica. piadinhas clássicas de The Sims também, né? Tipo, ah, alguém morreu porque arrancaram a escada da piscina, sei lá. E misturar as duas coisas, né? Sim. Mas bem, esse episódio ele introduz um personagem que é o personagem título do episódio Rogue, que é um personagem Ladino na legenda. ladino. Sim, porque é o termo do D&D, né? O termo em português para Rogue no D&D é ladino. E ele é um namorado pro Doctor. Muito parecido com o Jack Harkness em algumas questões, mas com as suas diferenças. Mas é isso, ele é um boy para esse Doctor, né? Esse Doctor, que até agora estava bastante queer-coded, tem de fato um namorado. E assim, ele deu aliança pro Doctor, né? Eles casaram praticamente. Então. Coitada da River Song. Isso caracteriza. Isso é chifre? Não. Não, porque a River tá Não, morta. né? Ah, verdade. Ele é Então, em viúvo. algum lugar. É que em algum lugar ela tá viva, né? É complicado Ué, quando bem, ela é morta. isso pro Doctor é assim, se ele for super meio-orgânico, ele não pode ser monogâmico, acho, né? O Não Doctor pode, não não tem pode ser como. monogâmico, não é possível. Não tem como, não tem como. É fisicamente impossível, sabe? A física não deixa. É, exatamente. Justamente. Porque a partir do momento que ele namorar alguém, o que acontece, né? Ele tá pra sempre com essa pessoa, porque essa pessoa tá sempre lá. Ele não vai enviovar nunca, mas ele é eterno, de certa maneira. Enfim, é uma situação muito complicada. É difícil para ele ser. Esse doutor, ele é super horny, né? O que é interessante, o que é engraçado, né? Porque como ele sente muito tudo, ele sente sexualidade também. Sim. E todo mundo é Então, doido por ele. ele, né? Ninguém pode ver ele que começa a babar, né? Porque o chute é gostoso pra caralho Exato, mesmo, sim. É algo meio né? questionável e universal, e isso tá no Pois personagem. é. E assim, no episódio anterior ele flerta também, também fica caidinho pelo Rick September, que é o feio mais bonito da Inglaterra. Eu acho ele bonito, o povo tá zoando que ele é muito feio para ser. Você quer acreditar que esse é o galã, mas é engraçado que eu acho. Não, ele é bem diferente do meu tipo, viu? Eu acho ele bem feio. Mas ele é um feio excêntrico, eu gosto desse tipo de feio. Mas enfim, ele já flerta com o Rick ali também, e aí nesse episódio eu realmente não esperava que fosse tanto. Eu achava, porque geralmente a gente está acostumado a ver o doutor flertar, mas chegar às vias de fato, quando que isso aconteceu? Não é muito comum, né? Não, não. Eu acho que o oitavo beija a companion dele no filme, mas aí o filme também é essa coisa um pouco diferente, que Isso, eu ninguém me acho que é considera muito. isso, né? Não tem mais nenhum outro Só, beijo, né? do Doctor. Acho que. Bem, tem os Em beijos que relação a não. Tipo, ele. não, tem os beijos que não geram relacionamento, né? Tipo. Não, não são beijos românticos. A Amy rouba um beijo dele, ele dá um beijo no Rory, mas E não são beijos com românticos. a Rose é só mãozinha, né? Eu acho. É, só um eu te amo, fica claro que estão apaixonados, mas assim, ela beija o O outro, o mãozinha. Metacritic. É, isso. Sim. Quando você falou mãozinha, eu só pensei nos dois botando a mão assim na parede, eu achei que você tá falando disso. Ah, não, não, não, não. Eles só pegam na mão, eles É não o beijam. apelido do clone do O tempo. mãozinha, ah tá. É o Sim. Metacrisis. Sim, aí eu tenho Você não chama ele de mãozinha? Pra mim, aqui em casa o Não. nome dele é mãozinha. Porque ele é Não, é feito da mão do Metacrisis. Tenso, lembra? Lembro, lembro. Ela beija ele, não é bem ele, né? Mas Sim, e aí tem vários agora. outros beijos, mas. É, inclusive do Doctor com Master, enfim, né? Tem um monte de beijo, né? Não, não tem do Doctor com Master. Tem só com a Missy. Beija É a Missy, sim. Missy, é com a Missy. Sim. Enfim, tem vários beijos, mas nenhum deles desdobra um relacionamento. Enquanto aqui estão deixando bem claro que, que eles estão em um relacionamento agora. Eu Que. lembro da época a gente falando desse episódio, você falando que, tipo assim, ai, nossa, teve que esperar o mestre virar uma mulher para poder botar ele beijando Sim, né? Porque a tensão o sexual entre doutor. os dois tá lá, acho que desde a série clássica, podemos colocar, né? Pois é. Então, esse Rogue, ele é apresentado como um personagem que vai ser recorrente, aparentemente, né? Porque ele Tomara. termina com um gancho, né? Para uma reaparição dele. E, sinceramente, eu espero que nesse episódio reapareça não só ele, como também os vilões. Eu gostei muito desses moços passarinhos, velho. O design deles é ótimo. Eu amei os vilões, desde o visual até o conceito deles, velho. Sim, é muito Eles bom. são otakus de planeta Terra. E eles são muito fãs de Bridgerton, eles vêm pra Terra fazer cosplay e roubar o corpo das pessoas para poder viver ali a vibe Inglaterra de antigamente, entendeu? Eu achei isso É fantástico. muito bom. Eu imagino que com a reaparição do Rogue, eles reapareçam também, já que meio que eles foram pro mesmo lugar, né? Pois é. Mas espero que seja na próxima temporada já também. E o fato de serem uma família, eu adoro. É isso, é a coisa do Tokusatsu, né? Eu adoro a família de Ah, vilões. sim, Eu super, amo. é demais. Por mim, sabe? Eu queria muito E que o designs muito Paimon. variados, né? Porque cada um deles é baseado num passarinho diferente. Pois é. Eu quero muito que o Panteão lá, quando eventualmente se revelar, seja uma grande família, aparece todo mundo. Eu gosto muito Ah, disso. muito bom, os generais, né? E sim, a coisa da cada um deles ser um pássaro diferente é muito legal. Eu tenho só um nitpick que não tem nada a ver, que dá pra você arrumar um headcanon pra explicar. Que é porque eles usam os mesmos atores, né, pra fazer eles maquiagem assim. Por que que a sua forma original é tão parecida com a cara do último corpo humano que você habitou, né? Mas aí você pode dizer que fica um pouco, né? Eles são shapeshifters, né? Então, de Sim. repente, a forma original dele sempre retém um pouco da aparência que eles estavam antes, né? Sim, né? O Não que isso importe. motivo mesmo é que para que você vai contratar tanta gente, né? Usa os mesmos Pois é, atores. pois é. Agora, eu vou dizer uma coisa. Tudo bem, a maquiagem ficou muito boa, eu amei sim o visual. Mas tem uma coisa. Quando você tem uma cara de pássaro mesmo, eu lembro aquele vilão aquele primeiro vilão que a Miss Marvel, que a Kamala Khan enfrenta, ele é tipo um periquito gigante, sei lá. É o cara, é uma pessoa antropomórfico, só que a cabeça é uma cabeça de pássaro, aqueles olhão vidrado, entendeu? E isso é eu acho isso fantástico. Eu queria que isso fosse usado, seria legal se eles tivessem uns olhão, mas com uma Não, pele um pouco eles mais. são bem humanizados, né? Eles têm boca, o bico é só o Pois nariz, né? é. Seria legal se conseguissem ter feito dessa forma. Eu gostei da forma que foi feito, entendeu? Mas eu acho que seria muito engraçado e assustador. Mas é só uma reflexão mesmo. Sim. E bem, é isso, né? Eles vão para esse baile clássico em inglês. E lá estão esses monstros cosplayers, shapeshifters. É meio que o Doctor começa a investigar e descobre que essa outra pessoa, o Rogue, também está investigando. A gente não tem muito pouco sobre o background dele, né? A gente só sabe que ele vem do futuro e que ele é um bounty hunter, um caçador de recompensas. Ponto, né? E ele costumava viajar com uma pessoa, É ou seja, verdade. um cara. Tinha isso também, sim. Tinha isso também. Ele tinha seu próprio Tem companion. um ex. E ele é jogador de D&D, o nome Rogue. Eu gostei muito que o Doctor olha assim pros sets de dados, e aí eu olho para um dado de cada tipo, eu falo, puta que pariu! E o Doctor chega à conclusão ao mesmo tempo. E aí, como a próxima temporada vai ter duas Companions, né? Vai entrar outra Companion. Se eles encontram um Rogue, já dá pra ter o um episódio do D&D. Eu tô ansioso pelo episódio do D&D de Total, Doctor Who. seria Quatro legal, formas seria mesmo. legal. O Rogue Mestre, eu acho. Porque ele pede pra rolar por Insight, né? Então ele provavelmente é o Mestre. E agora estou esperando o episódio de Convida o Dan Harmon para escrever o um episódio do Doctor Who, D&D. Ah, sim. Sim, seria interessante, na real. né? E não sei se eu tenho mais notas sobre esse episódio. Como você disse, é um episódio mais leve antes de vir o finale, que vai ser um finale duplo, né? E depois de episódios bem pesados, tem três episódios seguidos pesados de formas diferentes, né? É um episódio mais levinho. para preparar a gente para o que está por vir, né? É, tipo, a grande coisa desse episódio é realmente o beijo, a grande reflexão para tirar é isso, que esse doutor realmente é diferente nesse aspecto também, né? É o que mais, é o maior desenvolvimento, assim, nesse sentido, porque todos os outros eram amores mais platônicos, não se desenvolviam no físico, Mas agora ele muitas fez vezes. terapia. Agora ele consegue se abrir Pois novamente. é. Então, o que acontece? A galera precisa abrir mais o coração para mudanças. Claro que foi um pouco brusco, foi. É muito diferente do mesmo cara do doutor, por exemplo, a 13, que era muito mais fechado emocionalmente, aí você tem o 10, que é muito mais aberto, e você tem o 11, que era um pouco mais alien, mas era muito É a doce, River enfim. Song, né? A coisa mais parecida que a gente tem com esse personagem é a River Song. Pois é. Tipo, não é a primeira vez que o Doctor tem um relacionamento de longo prazo. É, Não já é. aconteceu, a gente já viu acontecer. Sim. Então. Só que dessa vez ele tá nessa vibe mesmo de aproveitar, né? Aproveitar a vida. Sim, ele tá mais bem resolvido com isso, né? Não, não é exatamente um fantasma, um problema, né? Às vezes a River Song parecia uma coisa que E a tava temporada fugindo já dele. tinha isso. E a temporada já tinha plantado isso. Quando ele. Aquilo que a gente estava falando, dele já, desde o Devil's Court, já ter começado a falar que ele teve família, que ele teve. Já começa a introduzir assim um doutor que, olha, né, ele já se relacionou dessa forma, né, com pessoas. Sim, né? Até antes da River Song, né? É algo que já Pois aconteceu em algum momento remoto, ele parou de fazer isso, ele tentou mais uma vez, não deu certo, ele parou de fazer é. isso, e agora ele tá tentando de novo, né? É claro que muita gente, sim. Assim, é claro que muita gente de repente pode falar assim: ah, não, eu prefiro o doutor mais assexual, né? Tem gente que gosta, prefere dele totalmente arromântico. E isso realmente é um tipo de. É um grupo que é muito mal representado na mídia, né? A mídia não sabe muito bem o que fazer com um personagem que não tem sexualidade, que não se interessa, né, por sexo nem por romance, digamos assim. Então, assim, mas assim, o doutor ele explora facetas diferentes, ele muda. A gente já explorou bastante desse lado dele, não tem problema, mesmo porque não é um romance qualquer, né? É um romance groundbreaking, é um romance homossexual, né? Sim. Então, isso é importante também, pô, desculpa. Ah, e bem, né? O Doctor regenera para pessoas, tipo, desde a 13 a gente tá Diferente, né? vendo, né, aumentando esse range de coisas. Por que que o Doctor sempre virava um homem branco? A partir do momento que você quebra isso, por que que ele virava um homem? Você começa a quebrar também por que que ele virava branco. Ele começa a perguntar, por que então que ele é hétero? Ou então por que que ele é ace? Ou então por que... É. Então a gente já teve várias encarnações sexuais do Doctor, né? Deixa uma Sim. que não é. Exato. Assim como a gente teve também encarnações que pendiam pro heterossexual do Doctor. Deixa, ou pro bissexual, Deixa os LGBT se divertir, pelo amor de enfim. Deus. Sim. Vocês estão na sigla também. Fique feliz por nós. Sim, e a partir do momento que a série tá canonizando os relacionamentos que o Doctor já teve, bem, se ele teve filhos, eu não sei que direito como os Time Lords fazem, mas potencialmente o outro relacionamento era uma mulher. Então ele já teve dois relacionamentos com mulheres. Mais um Eu já personagem que li sempre se que. mostrou fazer parte de um espectro mais amplo de Sim. sexualidade, né? Então, um cara, né? Natural. Parece que tem livro que fala e que a reprodução dos Time Lords seria assexuada e tal. Mas, enfim, né? O canon é aquilo que o escritor do momento quiser fazer. Sim, né? As coisas deixam. Em Doctor Who, as coisas são canon até não serem mais, né? Então, Então. É. até o momento que contarem como é, dá para considerar que é assim. E não me surpreende que seja. Mas, bem, dá a entender que ainda talvez seja pessoa com pessoa, né? Ainda precisa de dois, pelo menos dois, para fazer Não, acontecer. talvez tenha se tornado um processo de laboratório, mas eles ainda possam fazer se eles quiserem. Também, não sei. Né? Não sei. Pois é. Agora, enfim. E aí foi bem legal, né? Tomara que tenha mais o Jonathan Groff, que fez o Rogue. Ele é ótimo também. Você conhece ele já de outra coisa? Ah, bem, não reconheci de batata assim não, mas vai ver. Ele já fez várias coisinhas. Ele é um ator da Broadway, né? De musical. Ele faz uma participação muito interessante em Hamilton. Ele dubla o boy da Anna em Frozen. É, canta, né? Faz a voz e canta também. Ele é um cantor muito bom. É, ele fez uma série na Netflix que eu não vi, chamada Mindhunter, que é bem famosinha. É, fez a série Looking na HBO, que era a primeira, que era uma série gay mesmo, né? É, por aí. Ele é que nem aquele outro orelhudinho que o Russell também adora, como é que é? Ah, o Alonso? É, Alonso, não o sei o nome do Alonso ator não, também. mas tô ligado. É, esse ator também faz o Years and Years com o Ó, a Russell. única coisa que eu vi do Jonathan Croft foi Matrix. Isso, ele Ele é o faz o vilão. novo Agente Smith, É, é. sim, o novo Agente Smith. Ele mesmo. Ele é ótimo e ele é muito Não bom. tinha E a reparado que química. era o mesmo ator, não tinha É. ligado. Ele é ótimo e a química. Foi muito legal a persona dele, essa coisa mais durona, mas tem essa coisa meio anime, né? É, quando tem a menininha durona, mas que ela tem o lado soft, nerd, engraçadinho, bem legal isso. E aí, bem, eles flertam o episódio inteiro, né? E eu acho interessante que no meio do episódio tem um quase beijo que é dissolvido de um jeito que o Doctor já fugiu de outros relacionamentos no passado, né? Então é bem Sim. legal ver no final do episódio ele de certa maneira se entregando. Esse doutor, como doutor, ele é. Você tá falando alguma coisa agora? Não, não tô. Ah, tá. Fiz um barulho, eu achei que tava Eu ia travado. falar, mas eu não sei o que que eu ia falar. Ah, tá. Tá. Eu acho engraçado que esse doutor, ele é. Bom, como doutor, ele é gênero fluido, né? Então faz sentido que ele não seja necessariamente gay. Ele é gay e ele é lésbica também. Porque ele acaba de conhecer o Rogue e já quer casar, já quer se mudar com ele, entendeu? É um relacionamento lésbico, costuma ter essa velocidade um pouco mais rápida. Sim, é verdade. Eu posso, eu sou LGBT, eu posso fazer piada. Eu posso, sou lésbica. Eu posso, eu sou gay, tá na mesma. Não, mas sério, existe essa piadinha, né? Que lésbicas elas se. Tô ligado, tô ligado. Tô ligado. Mas voltando até, de novo fazendo aí, né? Como sempre, um episódio vai conectando no outro em temáticas aqui ou ali, né? Tem essa característica do sci-fi que eu acho que é uma coisa muito importante da figura da ficção especulativa como todo, seja sci-fi, fantasia, o que for, que é imaginar outras formas de viver, às vezes até outras formas de vida na forma como o corpo se dá, sabe? É, imaginar realmente o fantástico e como é viver o viver fantástico. O Doctor é um convite a isso, né? Não precisa fazer ele cheio de quirk, cheio de esquisitice para ele ser alienígena, porque ele é um alienígena, ele vive de um jeito esquisito, ele se torna coisas que pessoas não são, ele se transforma, né? Ele muda completamente de tempos em tempos, né? Sem esquecer o que ele viveu anteriormente, a maioria das vezes. Então eu gosto de certa maneira, isso está sendo trazido à frente do personagem. Até porque a run final da 13 já me dava essa impressão, e tudo o que aconteceu com 14, com 15 me confirma isso mais ainda, de que não há mais uma parede entre Doctor Who clássico, Doctor Who de 2005 e agora Doctor Who de 2023. É tudo Doctor Who, e esse personagem passou por tudo isso, sim, e essas milhões de histórias foram vividas, e ele é alguém composto desse montão de experiências. Qual é o resultado disso, né? Como é viver desse jeito? Como ele olha para as coisas? Como ele vive as coisas? Que desdobramentos isso pode ter? E aí isso vai passar por questões da vida real, né? Só que eu acho que para interpretar o Doctor é sempre importante lembrar dessa característica de que ele não pode se cristalizar. O Doctor, ele é constante mudança, né? É uma característica da espécie dele. Está mudando o tempo inteiro. Então, isso é parte até da potência do personagem, do tipo de história que só ele pode trazer. É isso que eu acho. Pois é, tipo assim, dá vontade de chegar para um nerdola desse, sentar, oferecer um bolo, tratar com carinho, dar um pouco de amor paterno, não sei. Mas sabe por que que assusta tanto? Porque se E ele. falar assim: olha só, o doutor, ele tá gay agora, não vai estar tá assim para sempre. Ele já foi hétero, enfim, né? Mas é por isso que assusta Hétero tanto. normativo. É por isso que assusta tanto. Porque a pessoa que olhava pro Doctor e via ele como hétero e pensava, essa pessoa é como eu, quando vê ele sendo uma coisa que ele não entende como que ele poderia ser também, dá aquele pane, né? É uma dificuldade, tipo, essa divisão, que por mais que E aí você vê isso, até em gente que não expressa a homofobia com frequência. Mas há uma, se a pessoa se considera hétero, há uma certa divisão, eles lá, a gente aqui, sabe? Sim, sim. Se ela tá fora do LGBT. Se você é trans, se você é bi, se você é lésbica, se você é gay, por mais que não seja a mesma coisa, há essa coisa que nos une, que é esse grupo, essa sigla, essas pessoas que se unem, que é basicamente todo mundo que não é hétero. Agora, se você é hétero, você tá do lado da linha. E aí é eles lá, eu cá, sabe? Tipo assim, tem esse argumento. Não quero trazer essa energia pra cá, né? Mas é porque realmente me deixa fascinado. Como que uma pessoa adulta, um cidadão funcional da nossa sociedade, consegue articular uma bobagem dessa e faz sentido pra cabeça dele? Gente, não. Isso, entendeu? Isso é algo que uma pessoa articularia se ela tem assim, 7 anos de idade, 8 anos, vai fazer sentido para o cérebro extremamente simplório desse ser humano. Eu não consigo entender. Eles viram e falam assim: ai, tudo eles falam isso agora, né? Ai, Dr. Who agora é para gay? Então tá, vamos ver então se os gays aí vão sustentar aí a série, né? Depois flopa, né? Por quê? Porque querem agradar, querem pegar uma série que sempre foi da maioria Esse e bando de querem. bicha desempregada é o que eles estão falando. Não, pe pegar uma série que sempre foi para a maioria e transformar ela num produto voltado para uma minoria que nem consome esse tipo de produto, que é por isso que tudo flopa. Tudo que é woke, lacrador, flopa, porque esse povo, que é para eles só, não é para a gente não, entendeu? É Isso interessante me você lembra. trazer. Não, Ah, falei. e não, desculpa, isso me lembra a. Tem uma série da Netflix que tinha, né, chamada Master of None. Com Aziz Ansari, né? E ele faz um ator, e tem essa cena que ele tá concorrendo para um. Tá tentando conseguir um papel num seriado de TV, que são três amigos, um deles é indiano, ele quer a vaga do indiano, né? E eu não lembro direito, mas tem um outro amigo dele também, tá concorrendo a essa vaga e tal. E eles perguntam pro produtor assim: por que que não pode ter, então, de repente, dois indianos nesse grupo? Assim, não, se tiver dois indianos, vira uma série para indianos. Tem que ter um só. E vem É a disso, mesma entendeu? lógica. Se o protagonista é gay, então a série agora era para gays. Sim, porque eu não posso me relacionar com essa pessoa. Tipo, eu não posso me relacionar afetivamente. Eu não posso me sentir no lugar dessa pessoa. E isso é Sim, por cara. quê? E foi interessante você trazer a coisa dos 7 anos, da idade, porque faz todo sentido. A partir do momento que você é algo que é normativo, ou seja, você é homem, é branco, enfim, é hétero, significa basicamente que você não pensa sobre isso. Se você é gay, ou se você é bissexual, ou se você, enfim, não é hétero, você vai precisar pensar sobre a sua sexualidade bastante cedo. Enquanto uma pessoa que é heterossexual pode morrer sem nunca parar para pensar na sua sexualidade, sem nunca parar para Sim, refletir sobre o que que isso significa e como que isso afeta a vida exatamente, dele, etc. Mesma coisa vai para uma pessoa exatamente, branca, ela nunca vai parar para refletir o que que é raça, porque ela não tem raça. Se você é sim, normativo, você não tem aquilo. sim, E isso vale sim. também para homem, né? E É é por isso difícil. que essa gente adora, né, usar o argumento de que são os movimentos sociais que criam essa divisão. Porque ele não vê diferença nenhuma para ele. É tudo a mesma coisa, eles adoram esse argumento. Só que assim, você vê toda a diferença. É engraçado porque eles zombam muito do argumento de que representatividade importa. É importante você representar o planeta Terra inteiro nas suas obras de ficção, não só um grupo, né? E eles zombam muito desse conceito, porque eles não entendem o que isso significa. Só que quando você tira a representatividade deles, eles fazem um escândalo muito maior do que a gente, entre Sim, aspas, é pra você entendeu? tirar só um pouquinho, né? Não precisa nem tirar muito. É, a gente nunca teve e a gente curte tudo assim mesmo. A gente vê um filme do herói hétero branco que tem a mocinha que é só um alívio cômico. E a gente gosta disso, a gente cresceu vendo isso, a gente sabe Mas é curtir porque isso. isso faz eles se questionarem. Será que eu tô deixando de ser a norma? Será que esse Exatamente. privilégio, esse poder que eu tenho de não pensar sobre um aspecto da minha vida, né? É. Todo poder é triste, né? Então, essa tristeza também que a pessoa É. tem. Do conhecimento, Eu vou né? perder isso? Eu vou ser obrigado a refletir sobre mim? Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. É eles tentando desesperadamente fugir do fardo da sabedoria, do conhecimento, entendeu? Porque realmente é foda você saber das coisas, né? É, sim. Sim, Você ter consciência de classe, consciência de raça, esse tipo de coisa é muito trabalhoso, porque você tem que revisitar comportamentos. Você tem que fazer uma mudança da sua vida. Isso é muito sim, chato, você tem que né? pensar sobre você, você tem que pensar em como você afeta as pessoas, então você tem que pensar também nos outros. Olha que revolução! Isso é demais para a maioria das pessoas. É muito difícil dar tilt. E aí que acontece? E aí, desculpa, vou empurrar aqui de novo para uma nota um pouco mais pessimista, porque eu tô muito desiludido, cara, com o mundo ultimamente. Muita coisa, muita coisa. Tá me dando um desespero, entendeu? Porque a impressão que dá é que eu não sei se é a bolha que eu tô inserido que me expõe demais a esse tipo de movimento, né? E eu me sinto intoxicado, por isso dá a impressão que todo mundo é assim. E que aí quando você vê a extrema-direita tomando força, né, na política, porque hoje em dia você tem a extrema-direita, você tem o centro, ou seja, extrema-direita, e você tem a esquerda, ou seja, centro, sei lá, aí você tem a Erika Hilton lutando sozinha, dando close no Planalto. E aí eu penso assim, nossa, eu fico pensando assim, esse povo que reclama na internet tem muita dificuldade, né? Eles realmente são uma minoria barulhenta, como a gente sempre falou, né? Mas qual é o peso real será que eles têm, né? O quanto esses estúdios estão ouvindo esse povo, né? O quanto eles vão de fato conseguir influenciar alguma coisa? Será que a gente vai ver um retrocesso de pautas progressistas na ficção, porque o escândalo desse povo está dominando a internet e esses estúdios dão muito valor à internet, divulgação pela internet, né? Você tem, por exemplo, o exemplo agora da série nova da Netflix. Da Netflix, não, do Star Wars, né, da Disney Plus, The Acolyte. É uma série que está sofrendo uma campanha de hate maciça na internet. Teve um review bomb violento, que a crítica tá tipo 93% e a série tá 33%, entendeu? E o povo E é por causa da decidiu diversidade do odiar. elenco, né? A partir. Desde. No momento em que soltaram o trailer e eles viram uma mulher negra como centro da história, acabou a série ali. Acabou. E assim, Né? gente, Acabou. essa série faz parte da High Republic. A High Republic tá rolando em livro, em quadrinhos, há anos já, há 2, 3 anos já. Exatamente. Então, o que que essas Exatamente. pessoas. Sabe? Por que que você quer que dá pitaco de Star Wars? Você não sabe o que que tá acontecendo com Star Wars. Mas Exatamente. não chega perto de um livro, né? Tem alergia. Nem de Porque uma revista assim. em quadrinho, nem se estiver desenhando o livro inteirinho, a pessoa consegue Não, chegar perto de abrir uma página. eles falam que é a gente que não consome. Quem não consome é você. Até parece que assiste alguma coisa, assiste porra nenhuma. Lê porra nenhuma, entendeu? Lê porra nenhuma. Não compra quadrinho. Não, é burro demais para baixar um scan. Você não lê quadrinho. Sim, eu acho que assim, o Entendeu? que que eu acho? Esse seu questionamento sobre o poder que há, né? Eu acho que é uma minoria barulhenta, porém uma minoria barulhenta que ressoa com quem toma decisões, porque quem toma decisões também faz parte Exatamente. da mesma minoria. É por isso Então, que me causa enquanto um não desespero. mudar, né? E é por isso que representatividade é importante, não é só para a pessoa ser. Tipo, por que que a criança vai querer se ver na televisão, vai ver alguém como ela na televisão, e o que que ela vai pensar? Que eu também posso ser atriz, que eu também posso fazer parte, que eu também posso produzir filmes, que eu também posso entrar para essa indústria. E aí o mais importante mesmo é que essa indústria tem espaço e empregos para pessoas que não brancas. Porque senão Sim. é só o clubinho, né? O Ku Klux Klan, né? Só entra É, branco. total, total. Me causa assim um desespero, porque, por exemplo, você teve a declaração a Disney veio com vários flops, né? E todos os filmes têm 1 milhão de motivos para ter flopado. Mas o povo sempre foca no fato de que tem diversidade, né, em algum aspecto da produção. Aí você teve The Marvels, que foi tipo assim, o pior fracasso super-herói da Marvel, um dos piores ever, entendeu? É, faz um filme bom, quem sabe? Exatamente. Não, a gente culpa a própria Disney, que finalmente resolveu incluir diversidade nos projetos, só para ser em todos os projetos errados, né? Ao mesmo tempo, não são produções tão ruins assim que mereçam o nível de hate que sofreram desse público anti-woke chatérrimo, né? O famoso nerdola. Sim. E aí você tem agora o presidente da Disney, não sei se foi o Bob Iger, foi alguém, acho que foi o da Disney mesmo, eu, não sei, eu me misturo os nomes, tem o da Disney, da Marvel, enfim. O Bambambam deles falando que agora eles têm que focar em contar histórias, né? E passar menos mensagens. Vocês não estão passando mensagem nenhuma. Nenhuma. Entendeu? O que que é contar uma história sem mensagem, né? Tipo... O que que é contar uma história sem mensagem? Pra começar. Dois, não é como se vocês estivessem fazendo alegorias sociopolíticas, sabe, incríveis nos seus filmes, não. Mas bem, é claramente algo que eles nunca estiveram interessados em fazer, que na primeira desculpa que eles tiverem pra parar de fazer, eles provavelmente vão parar de fazer. Isso eu concordo. Exatamente. Mas bom, essa é uma característica da Disney, né? É uma coisa... Mas olha só, olha só, o mercado, ele obviamente não tá preocupado de verdade com diversidade. Isso não é uma ideologia. Isso é só isso é só uma tendência de mercado, né? Uhum, passou o entendimento passou que antigamente eles achavam... O mercado vai estar sempre do lado do dinheiro. Onde sim, então assim, eles falam que hoje em dia tem ideologia. Amigo, antigamente também tinha, né? Todo mundo era branco e hétero em tudo, não é porque é assim que o normal é. É porque, né? É porque tinha interesse financeiro que fosse assim. Entendia-se que se tivesse diversidade... isso ia afastar o grande público. O grande público, ele se identifica mais com esse ser humano genérico, né? Default, né? O que é uma mentira, né? É, só, tipo, é uma mentira. É uma coisa que acontece só por falta de opção. Exatamente. Acontecia aí, por falta de opção. O entendimento começou a ser esse agora, né? Por pressão social, pressão da mídia, os estúdios foram se adaptando, então agora virou mandatório, você tem que ter... Eu tinha comentado, né, que agora a CBS, por exemplo, ela tem um mandato, né, que os seus reality shows precisam ter 50% de POC, né, no elenco, então por isso que agora o teste de survival tem sido os mais diversos ever, né? Uhum. Não só em etnias, mas em biotipos e faixas etárias, enfim. Não é mais aquele festival de padrão de biquíni e sunguinha como era antigamente, né? Uhum. Então, assim, é uma tendência, sim. É uma ideologia, sim. Mas ela é pro melhor, né? Ela é pro bem. Sim, agora... é, de certa maneira, um esforço da própria indústria pra poder diversificar a indústria. Porque, porra, não dá pra ficar desse jeito, velho. Sim. Mas aí, é por isso que eu falo, assim, agora eles vão pegar a primeira desculpa, como você tá falando, né? Vão pegar a primeira desculpinha agora para poder mudar. Então, assim, de uma certa forma, esse público, ele tem sim um peso real e ameaça real histórias como essa de Doctor Who que a gente viu nesse último episódio. A existência de histórias assim é ameaçada por esse povo, né? De uma certa forma. E assim, existe um movimento que eu acho que já estava lá desde a nossa geração, mas que se aprofundou muito, pelo que eu ando vendo, lendo e entendendo, que nós temos atualmente uma geração onde os homens são muito conservadores e as mulheres não. Tipo... Depende, que as mulheres, tem muita mulher conservadora também. Não, eu tô falando uma geração, tipo, quem tem agora 18, 19, 20 anos, sabe? Adolescentes. Entendi. E pessoas bastante jovens. Tipo, isso já acontecia um tanto na minha adolescência, sabe? Eu já reparava esse movimento, uma tendência maior do conservadorismo dos meninos, do que de... Enfim, era mais fácil encontrar meninas que não fossem tão conservadoras do que meninos, né? Quando eu era adolescente lá no começo dos anos 2000. Isso parece estar se aprofundando, pelo que eu ando lendo, pelo que eu ando vendo por aí. Então, tipo, a ponto da gente não poder, de certa maneira, falar dessa geração, sabe? Essa geração é mais conservadora, é menos conservadora. Existe uma certa cisão de gênero na geração. O que faz com que determinadas coisas que são consideradas masculinas, como, por exemplo, o sci-fi, né? Que eles querem, que é sempre assim, né? O homem, ele sempre fala que a coisa sempre foi dele, sempre que, na verdade, ele tá roubando de todo mundo, né? A ciência... As mulheres estão lá desde sempre, na ficção científica foi um gênero inventado por uma mulher. Então é sempre isso que eles fazem, né? E isso vai se aprofundando com esse barulho da internet, me parece, sabe? É meio que... Não é só um homem pirracento fazendo a pirraça que ele tá perdendo a coisa que era dele. E sim uma estratégia. É algo que é feito por ele, pelos homens desde sempre. É uma estratégia do patriarcado para tomar para eles determinados espaços, para eles monopolizarem determinados espaços, para que não haja pensamento. E que espaço é esse? É um espaço que, de certa maneira, é de propaganda. Por mais que a gente esteja falando de arte, de história, o que você vê na televisão é também propaganda de estilo de vida, de forma de viver. Por que que Hollywood é uma indústria tão grande? Por que que isso é tão importante para os Estados Unidos? Por que que os Estados Unidos injetam tanto dinheiro nisso? Não é só porque gera dinheiro, mas também porque isso dita uma forma para o mundo. E dita desde que as pessoas são muito novas, né? Então isso é uma coisa para se ter em mente. Eu acho que sim, é um problema dos ciclos que você anda, mas ao mesmo tempo eu não sei por que ciclos você pode andar, porque a minha opção foi meio que sair da internet, né? Meio que não me interessa que ninguém tá falando mesmo, só que as pessoas que eu conheço, meus amigos, pessoas próximas, ou que se tornam próximas. Isso tem seu custo, né? É mais solitário, é mais difícil fazer novas amizades, são meio que as mesmas pessoas. Então, realmente não sei como resolver. Mas enfim, eu acho que é isso. É uma minoria barulhenta que ressoa com a minoria que está no poder. Em muitos casos. Na grande maioria dos grandes estúdios, principalmente dos Estados Unidos, mas no mundo todo, né? Na Europa também e tal.